E foi, vô, quer falar? Quer falar? Quer também falar? Peraí. Como é que fala aqui nessa merda? Já tá falando, vô. Ah, é? Como é que fala aqui nessa merda? Não dá, não. Eu vou me cagar de rir, já não. Ai. Menino, é o seguinte, menino. Ô, menino, peraí, só um pouquinho. Você é de que época, menino? Eu sou da época, sabe aquela época que a Carminha mostrava as coxas assim? Eu ficava doido. Eu lembro quando o Piu Piu subia. Era bom nessa época. Hoje em dia nem confiava. Você é frouxo. Eu pego um azulzinho assim. Como frouxo? Eu só tomo como frouxo. Eu lembro eu que você, vovô, você pedia pegar as meninas. Você pegava o Flávio atrás do armário. Como é que pode? Não, eu se permite, meu filho. Você está confundindo as coisas. Eu lembro de você. Eu lembro de você. Você estava lá no vestiário. Você estava lá. A Flávia estava lá. Vocês ainda estão conversando. Aí outro dia aconteceu que tu deu um rabo para ele. Ô, Rafael, peraí. Olha, esses teus amigos aqui estão me confundindo com outra pessoa. É, eles são assim mesmo, vou. Relaxa. Ah, tá bom. Aí, vou. Eu não sei, mas você lembra outro dia que a gente jogou pôquer lá na rua? Tinha aquela senhorinha, a dona Marta. Me apaixonei, uma figurinha muito bonita. Ah, aquela Marta lá? A Marta. A Marta, ai. Olha, eu lembro quando ela tinha aquelas coxonas gostosas. Mas agora. Ah, é? Ela tinha coxa? Como é que eram as coxas? Era bonita? Era as coxas de galinha que ela fazia. Ai, meu Deus do céu. Chegou a tosse. Ela chegava assim. Não, não. Ô, Paulinho, você quer coxa de galinha? Ô, minha velha, traga ela, traz as coxonas assim grossas. Ai, meu Deus, você veio. Aquilo que era Viagra natural. Ai, meu Deus do céu. Mas me diga, seu Paulinho. Mamãe, me diga, Paulinho. Ela tá em casa agora? Não, ela tá morta. Top 10 plot twists. Plot twist é maravilhoso, viado. Ah, não. Peraí. Mano, é foda. Toma essa merda aí, por favor. Menino, pera aí, mamãe, me explica uma coisa. O que foi que aconteceu aquele outro dia? Você estava andando na rua, do nada, você caiu numa valeta, no meio da incêndio do Tietê. Eu posso explicar. Foi num dia que eu estava passando com o carro assim, aí eu vi uma bundinha, eu falei, ô, que bundinha maravilhosa. Ai, meu Deus, parece garota de Ipanema. Aí quando eu dei uma tapinha, que eu vi um negócio no meio armado. Aí eu tive que sair do carro. Na hora que eu saí do carro, eu saí correndo. Aí o Traveco puxou a arma lá. Meu Deus do céu. Aí eu me joguei no Tietê. Mas é um Traveco. Hoje em dia tem que cuidar desse negócio. Você está com uma mulher, você fica lá com tesão, você fica com aquela vontade, né? Aí você toma o seu Viagra, de repente você vai ver ela tem peru. Hoje em dia você não consegue nem comer. Você não consegue comer nenhuma puta decentemente. Não tem graça. Na minha época, meu filho, era aquela velhinha que tinha lá do outro lado lá. Sabe o que é a voz do que o Lynx faz do avô dele, mano? Parece o tio Sérgio, velho. O teu é muito Sérgio. Bom, velho. O Matheus, é, é, é, é, é, é, é, é, Matheus Canella. Olha, olha, mas não tem graça. Quando eu fui uma vez pegar o cara, eu sou trans. Aí eu falei, ah, um travequinho. Aí eu fui. Nada, mano. Calma, deixa eu falar. É um porra, vocês não respeitam nada, caralho. Aí eu fui, peguei assim, passei a mão no travequinho. Quando eu coloquei, que eu fui pegar na frente para dar aquela punhetadinha, eu não vi a rola dele. Eu abandonei na hora e perdi a devolução do programa. Mas vovô, uma perguntinha, vovô. Pode falar, mano. Como é que você se aventurava na sua época de criança, na sua época de adolescência, desculpa, foi mal aí. Na sua época de adolescência, como é que era? Como é que era o namoro? Vocês pegavam, assim, vocês... Como é que era o negócio? Ah, a gente levava as florzinhas, né? Tem que amaciar a carne, meu filho. Tem que amaciar, tem que preparar o terreno. Você, a gente levava a florzinha, fazia declaração. Aí chamava para a festa lá, tocava Roberto Carlos, um mexe-mexe. Aí, nessa, quando começava assim, a menina sentia logo aquele volume na coxa, a gente ia no banheirinho lá, ai, meu Deus do céu. E naquela época, camisinha, não tinha. Era na coxa mesmo. Eu tirava assim na hora e na coxa, era muito bom. Ai, meu Deus! Ai, essa época era boa mesmo, né? Eu lembro que a gente ia naquele baile que tinha lá no centro da cidade, né? Tinha aquela banda, aquelas pessoas todas, a gente bebia, contava caso, era um momento maravilhoso, né? É meu bom demais. Ai, vai. Eu tô passando hoje, mal, hoje, pera. Hoje dia, hoje em dia tem esses jovens malucos que ficam fazendo um monte de asneira por aí. Eu não aguento mais. Antigamente tinha aqueles opala bonitos, aquelas coisas bonitas. Hoje em dia não. Hoje em dia você sai na rua, tem Honda Civic rebaixado. Saudade. Ué, saudade. Eu vou contar. Só tem viado nesse mundo. Como é que tu tem a audácia de pegar um Honda Civic e rebatar? Meu amigo, eu vou contar uma história. Olha, lá pela década assim de 70, por aí, eu comprei um carrinho. Olha, o bicho bebia tanta gasolina. Era um gasto tremendo. Foi aí que eu conheci a Cleide. Eu levei a Cleide lá para uma montanhazinha que tinha lá. Meu amigo, se eu achava que meu carro bebia muito... Olha, a Cleide, viu, sugava, viu? Maravilhoso, viu? Mano, não tá maravilhoso. Mano, por favor, mano. Eu chego a me arrepiar com a Cleide. Olha, pelo menos não era gasolina que ela chupava, né? Mas, meu amigo... Aí eu pensei, é um gasto a menos. É um gasto a menos. Para, por favor. Tô passando mal. Frio, parada dura, na moral. A parada dura era antigamente. Parada dura é antigamente. Mano, assim, hoje em dia tem que tomar azulzinho.